Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa de Esquina e hoje viajamos no tempo. Começamos assim mais uma edição das Conversas de Esquina ao som de Rod Stewart e Think I'm Sexy, e hoje trazemos Paulo Fernandes, animador da M80, também ex-animador da Cidade FM e também presença assídua, aliás, no programa Dança com as Estrelas no verão passado. Paulo Fernandes, muito boa tarde. Olá, obrigado, boa tarde, por teres vindo às Conversas de Esquina. E a primeira pergunta que eu tenho para ti é muito simples. Este novo leão que nasce em Alvalade pode vir a ser novamente o Rei da Selva? Ele já é o Rei da Selva, mas é um leãozinho ainda, mas quando este leão se começar a alimentar a sério, vai ser um cargo dos trabalhos para haver qualquer presa que o consiga dominar, qualquer caçador. O que é que Bruno Carvalho e Leonardo Jardim trouxeram a este Sporting? Organização, trouxeram, limparam os cantos à casa, trouxeram moral, trouxeram a mística, que é das coisas mais importantes que uma equipa precisa. Não é o caso que o Porto ganha tantas vezes seguidas, porque tem uma equipa com mística, com bons jogadores também, e por outros fatos, whatever, não interessa aqui falar sobre isso, mas sobretudo por mística e por moral nos jogadores. E quem acredita, quem acredita chega ao seu destino, quem não acredita, a maior parte das vezes fica a meio dele. E foi o que aconteceu ao Sporting nos últimos tempos. Elias poderia trazer alguma coisa de novo a este plantel do Sporting? Ah, isto foi para falar de futebol, olha que bom. Se podia, não, sinceramente não, porque o Elias não quer, provavelmente, tanto quanto os outros jogadores querem. Mas estou aqui perante o fã de Elias. Sim, claramente, foi uma sorte. Queres que eu te conte a minha aventura no estádio de Alvalade? Pode ser, vamos a isso. Sim, sou mais ou menos um fã de Elias. Eu sou sobretudo fã de jogadores de futebol e profissionais do desporto. E um profissional do desporto não é só jogar bem, envolve muitas outras áreas. Fazer bom balneário, saber respeitar o treinador, as opções do treinador, etc, etc, etc. Saber jogar na equipa B de vez em quando. Quanto ao Alvalade, foi uma vez fui ver talvez uma das piores épocas do Sporting, fui todos os jogos e tinha a sorte, e tenho a sorte de ter um grande amigo e bom jogador no Sporting, e ele arranja-me sempre bilhetes para locais privilegiados do estádio, nomeadamente para o meio dos jogadores, não dos que estão no banco e no relvado, obviamente. É um sonho, por acaso. Mas ficava sempre muito bem instalado, e houve, por acaso, um jogo em que o Elias não foi convocado e foi para a bancada, como se costuma dizer. E eu fui tirar uma fotografia com ele, por acaso, eu tinha a camisola dele vestida, e as camisolas têm sempre um nome, a camisola dada por ele, na academia. E as camisolas têm sempre o nome e o número atrás, e para a fotografia fazer sentido, portanto, não só tenho aqui a camisola, mas também já tenho aqui o jogador. O que é que eu fiz? Virei-me de costas para a fotografia e ele ficou de frente, portanto, aparece o número 77 na altura. Sim. Por acaso, aqueles números pareciam 11, 77, tens toda a razão, 77, Elias, e o Elias de frente com um grande sorriso a rir-se, e fica uma fotografia. E porquê o Sporting? É pá, porque tens de medo. Pá, não se escolhe o Sporting, não se escolhe, isto nasce com as pessoas do bem. Se és de bem, és do Sporting. Se não és do tão bem, és de outros clubes. É uma paixão. Claro que é uma paixão. Sentes paixão por um clube de futebol? Claro que se sente paixão. Só assim é que se explica o futebol, porque experimenta ver a Major Soccer League, ou experimenta ver a Liga Cubana, e vais perceber que não tem a mínima piada. E isto foi um cubano que me disse. Eles não ligam ao nosso futebol europeu. Porquê? Porque não há paixão. Não é? Nós não ligamos ao beisebol porque provavelmente não temos paixão pelo beisebol, mas se tu fores à Venezuela, se fores a Cuba, são altamente loucos por esse, ou pelo vôlei, são loucos por esse desporto, e por isso são grandes praticantes e são apaixonados pela modalidade. Da Cidade FM para a M80, só mudou o tu para você? Não, pá, mudou tanta coisa, minha nossa, mudou tanta coisa. Não, mudou a maturidade, mudou o conhecimento musical, mudou o tu para você, mudou... Tiveste que te tornar mais adulto? Um bocadinho, claro que sim. Eu já era, sou muito brincalhão, sou sempre uma pessoa muito bem disposta, mas tive que me tornar um pouco mais adulto no ar, porque fora do ar continua a ser muito brincalhão. Mas é preciso mostrar maturidade quando estamos à frente das manhãs da M80, de um público mais exigente. Velho, mais exigente, talvez. Sim. É, claro que sim, porque se eles nos têm como referência, não convém sempre ser brincalhão. Há que mostrar também o lado mais adulto, não é? Como é óbvio, mas adulto, mas sem esquecer a nossa função. Começaste por dizer bem, animador. Portanto, se animador, quer dizer que tem que animar. Portanto, eu posso ser adulto, mas animar e estar bem disposto. Não posso ser boring. Mas esse público, o M80, esse público mais exigente, é intransigente, lá está. É o melhor público. Sim, mas não mostra a abertura para um lado mais brincalhão, mostra, mais, claro que mostra. Ou já vai dando os primeiros passos, não, para isso? Claro, já, mostra e de que maneira. Diariamente falo com muitas pessoas ao telefone e nota-se quando nós dizemos assim, ou fazemos uma piada, ou nos metemos com a pessoa, ou estamos um pouco mais na brincadeira, a pessoa reage com um sorriso, tal e qual como nós aqui na nossa conversa. Com um sorriso bem rasgado, bem aberto, super bem dispostos, adoram a forma como nós brincamos com eles, a forma como nós ligamos às pessoas... Adoram. Acho que o sentido do humor não lhes falta, claramente. E o que é que se pode trazer de uma experiência Cidade FM para uma M80? Opa, tanta coisa que eu estou a ensinar a alguns colegas. A forma de encadear os raciocínios, a forma de preparar os ouvintes para ir para o ar, a forma de se fazer um bom briefing para os ouvintes, a forma de da música não parar, a forma de ser eficaz e rápido na forma como comunicamos. Neste caso eu faço o programa 2, temos que ser rápidos, não podemos ficar ali meia hora a falar porque é uma rádio musical, não é? Aprende-se muito isso na Cidade FM. Mas a Cidade FM não tem eficácia. Mas a Cidade FM não tem, por ser mais jovem, mais rebelde, tendência a ser mais desorganizada, menos encadeada. Aparentemente uma desorganização organizada. Uma desorganização controlada. É, por trás daquela desorganização está tudo muito bem estruturado. Melhor improviso é aquele que é preparado. É, por trás de um grande profissional há sempre horas e horas de preparação, horas e horas de à procura o que é que se vai fazer. Claro que às vezes é preciso ter um bocadinho de sorte, ainda há coisa de uma semana tive a sorte da vida, que foi ligaram-nos de Espanha para fazer um simultâneo da nossa, no Dia Mundial da Rádio, a nossa Sim. irmã espanhola ligou-nos para fazer um simultâneo e tive a sorte da vida, porque estávamos literalmente em simultâneo, portanto se eu levantasse a via apanhava a música deles, se levantasse a via depois do tempo já apanhava a dizer adeus, e ele a mesma coisa, só que nós tivemos a sorte de levantar os dois exatamente, ele em Espanha e em Portugal a via ao mesmo tempo, para falarmos com as pessoas e os dois estarmos a dizer, estás aí desse lado. E que foi a sorte da vida. Pronto, lá está. Trabalha-se muito, mas às vezes é preciso ter aquela estrelinha de sorte. Sentiste que a tua saída da Cidade FM para a M80 foi o passo natural? Ou claro, preferias... foi. Não, foi. Eu na altura gostou muito, passei ali 10 anos, parte dos meus melhores amigos estão na cidade. Não desejaste a Rádio Comercial? Eu quero fazer manhãs. Certo. Pergunto a ti, neste momento na Rádio Comercial, vês alguém a sair das manhãs da Comercial? Não. Então pronto, tens a tua resposta. Portanto, para fazer manhãs só havia uma hipótese dentro do grupo. E além disso, era um desafio que eu queria... Era uma coisa que eu queria fazer, sim, uma rádio mais adulta. E não podendo estar num painel matinal, era o sítio certo, na hora certa, na rádio certa também. Mas portanto... a Cidade FM existe prazo de validade? É obrigatório ter um prazo de validade? Não. A Cidade FM é tão volátil, porque a música da cidade é tão volátil, porque espelha os... Na altura em que eu estava, Sim. lá, que entretanto já passaram um ano e tal, portanto já pode alguma coisa ter mudado. Mas espelha muito aquilo que a malta mais nova quer. E o que se quer aos 15, 16, 17, está sempre a mudar. Portanto, é natural que a cidade esteja sempre em constante mutação. Mas tens saudades dessa mutação? Ou sentes-te bem na casa onde estás? Não, agora? Estou muito bem. Para já, é só descer um andar. E depois, sim. Pronto, a Rádio Comercial é ao fundo do corredor, a M80 é no início do corredor e a cidade é no piso de cima. Portanto, não mudou nada, literalmente. Estou naquela casa, vai fazer 11 ou 12 anos. A tua pergunta era? Para não perder? Neste momento, se há saudades da mutação que existia na Cidade FM, se sentes que ainda poderias dar algo na Cidade FM enquanto mudar de manhã? Não. Claramente acho que já estava mesmo ali no deadline, porque já não faz muito sentido falar para pessoas que se calhar têm 15 a 16, tendo eu 33. Portanto, o meu lifestyle já não se identifica nada com as pessoas para quem fala. E neste momento identifica-se muito mais para quem vive em M80. E pronto, o meu estilo de vida é muito mais em M80 do que Cidade FM. Sentes que fazes parte de uma equipa que pertenceu às manhãs nas rádios mais jovens que ainda o faziam manhãs com palavra, com o intuito sinto... de chegar ao ouvinte. Hoje as manhãs na rádio parece que foram um bocadinho das rádios mais jovens, Cidade FM, Mega Hits, parece que as manhãs foram um pouco desprezadas para dar vida e ação às tardes. A que horas é que as pessoas com 15, 16, 17, 18, 19 ouvem rádio? À tarde, porque de manhã ou vão para as aulas ou estão a correr para ir às aulas e só quando regressam a casa, só quando estão a estudar. Isto tem tudo que ver com hábitos mas, de escuta. Mas não havia essa consciencialização quando tu e a Joana, por exemplo, faziam as manhãs da Cidade FM? Era diferente. Pensava-se que o público mais jovem mudou a ponto? Eu acho que mudou muito e depois há aqui... três ou quatro monstros, três monstros da rádio que têm que se fazer escolhas e também há aqui estratégias de grupo. Portanto, tens um monstro chamado, quatro monstros, Rádio Comercial, RFM, M80 e Renascença, que em termos de auditório, convenhamos, levam a quase 90% do auditório, não é? E se a cidade e a Mega tentam ainda que para públicos diferentes, tentam competir para nesse horário, é o dar um tiro no pé, além de que estamos também depois aqui a falar de estratégias de grupo. É normal que hoje em dia, se calhar na cidade, que é um target mais jovem, não possa colidir em nada com a rádio comercial. Lá está, a M80 aí não tem problema algum, porque nós estamos falando para um target mais velho. Mas não pode haver nada que belisque neste momento. A rádio comercial, tal como na Renascença e a RFM, não se podem cruzar em momento algum. Ou não era suposto que isso acontecesse. E a Mega, a mesma coisa. A Mega afasta amanhã. Isto é o meu ponto de vista. Sim. O meu ponto de vista. A Mega afasta às manhãs, ou dá muito mais mérito às tardes, ou mais atenção às tardes, porque existe um porta-aviões, chamado Manhãs da RFM, acho que é assim que se chama. Uma coisa. Café da Manhã. Café da Manhã. Eu não posso, infelizmente eu não sei o nome de cor, porque eu não consigo ouvir, estou a fazer a programa exatamente no mesmo horário. Mas nas tuas manhãs da Cidade FM, recordando aqui um bocadinho o passado, que de jovens estamos a falar? Que características é que tinham esses jovens que hoje os jovens de atualmente, 2014, não o têm? Eu mudou foi a estratégia de grupo, muito provavelmente. Mudou hábitos de escuta, provavelmente passaram a ser muito mais tardes. Percebeu-se que na tarde, para o target, estava ali a minador, a pequenina minador. Acho que tem que sobretudo ver com isso. Mas não estaríamos perante jovens mais atentos na altura? Ou é um mito que a geração que vem atrás é sempre pior do que aquela que está talvez. À frente? Isso acho que é mito. Acho que a atenção é exatamente a mesma. As pessoas que fazem as manhãs é que são diferentes, não é? O próprio funcionamento da cidade, que era há 2 ou 3 anos ou há 4 anos, não é o mesmo de hoje em dia, não é? O foco da cidade, se calhar, há 4 anos ou há 5, era nas manhãs e não tanto nas tardes. E hoje em dia, claramente, já se percebeu que é o contrário. A aposta é claramente a contrária. E nem é muito, então, um prazo de validade? Para sair? Para mudar? Para inovar? Sei lá, ainda agora comecei, estou lá há 1 ano, não faço a mínima ideia. Não, para já, eu tenho esse... Bom... Tens essa liberdade. Acho que pelo menos mais uns bons 3, 4, 5, 6 anos. Tendo em conta aquilo que está a acontecer na M80 e nas apostas que se estão a fazer nas manhãs M80, acho que vai ser uma coisa para durar. E qual seria o passo natural no grupo depois de uma M80, fazendo aqui futurologia? Olha, uma grande pergunta que eu já pensei. E a minha reforma? Não sei. Eu acho que estou ali na M80. Se Deus quiser, estarei na M80 durante muitos e bons anos. E estou a falar de muitos mesmo. Se calhar tantos quanto estive na cidade. Ou provavelmente mais. Assim, mas sempre para fazer manhãs? Eu detesto acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Adoro deitar-me tarde. Só se faz manhãs quando se ama a rádio? Mas, não. Mas, okay. Sim, só nesse horário. Porque eu gosto muito. Eu acho que é um horário especial. O que é que as manhãs têm de especial na rádio? São a definição de magia da rádio, as manhãs? Não, as tardes também são. É muito importante o regresso a casa, fazer as pessoas regressarem bem dispostas a casa, não é? E fazer as pessoas chegarem bem dispostas ao local de trabalho, as pessoas de manhã querem companhia, querem se rir, querem ouvir música. É um horário de escuta para o meu target. Que as pessoas vão com muita atenção, portanto acho que é um horário altamente privilegiado. É um horário onde claramente a par da tarde é onde há mais investimento publicitário. Portanto, logo aí também em termos financeiros tem o seu retorno. Também é esse atrativo, é preciso não esquecer. E também existe um retorno maior por parte dos ouvintes? Claro. Ouvem com muito mais atenção, É muito mais fácil para um ouvinte responder àquilo que eu peço via online, via telefone, via whatever, de manhã, do que ao longo do dia, porque ao longo do dia o que é que nós fazemos? As pessoas, entre aspas, normais fazem, trabalham, não é? Não podem estar com tanta atenção, não estão tão disponíveis. A quantos segundos do início da emissão o Paulo Fernandes fica bem disposto para mais uma manhã de rádio? Esquece lá isso, eu acho que só houve, talvez, 3 dias em 12 anos, ou 11, 3 dias ou 4 em que eu estive mal disposto para começar a fazer rádio. De resto, quem me conhece sabe que eu sou o tipo mais bem disposto e estou sempre bem... Aliás, tu viste, esta entrevista era para ter começado há uma hora. E tu viste que rapidamente eu mudei o meu semblante. Estou bem disposto, estou na boa, estou a falar contigo, não há qualquer tipo de problema. É assim, estou sempre bem disposto. Mas como é que se manifesta esse mau acordar, essa pouca vontade de acordar cedo? Ou, neste caso, esta pouca vontade de acordar cedo. Eu vou, eu tenho mal a acordar, mas eu depois vou. O que se sente é a nível muito físico, mas depois lá estar... Depois não dá vontade de partir o despertador. Não. Eu vou, eu deixo-me ir atrás, vou para o banho e tal, passo pelo cão, estás aí, ficas aí, eu vou andando. Mas depois quando chega à rádio, mando ali 2 ou 3 bejardas antes de abrirmos o microfone e a equipa responde e pronto. E aquilo estamos no ponto rebuçado para ir para o ar. Qual é o lugar da M80 no espaço da Rádio Nacional, também do próprio espaço da Média Capital? É um lugar importantíssimo. Qual é que é a rádio especialista em música dos anos 80 e 90? Se te perguntar assim. Não podes dizer, já não podes dizer Renascença, sim, porque eles já passam música depois, sim, dos anos 2000. E passam muita música antes dos anos 80. E passam coisas muito estranhas até já depois do ano 2010. Isto para estar a dizer mal, estou a constatar um facto. Mas é um elemento diferenciador que também cativa as pessoas. Essa especialização. Tu infelizmente não podes ter essa experiência, mas eu se te perguntasse, se tu falasses com um ouvinte dos meus e lhe perguntasses, então a música dos anos 80, o que é que acha? O que é que sente? Gosta? Perceberias na resposta, na rádio percebi-se que o brilho nos olhos desses ouvintes. É uma magia que não se explica, é um brilho que não se explica, é um lugar único que nós temos no mercado. Nós falamos com uma classe A, B, que felizmente, acho que mais nenhuma outra rádio fala. Portanto, acho que é um lugar altamente privilegiado e estamos muito bem, mesmo muito bem. Nota-se na M80, neste caso, em relação à música, nota-se que o povo português é bastante saudosista. Ai, só em Portugal é que poderia existir a palavra saudade? Não tem. Eu acho que pode existir, manifesta-se sobre outras formas, de outras formas e com outra palavra. Mas claramente é a rádio certa. Saudade com a música. Ah, mas esta é a rádio certa para existir num país como este, tão saudosista, é a rádio certa, porque no meu tempo é que foi, no meu tempo é que era, que agora estes não valem nada, não, é a rádio certa claramente para isso. E estando nas manhãs da M80, sendo um dos protagonistas da rádio M80, porquê é que os anos 80 têm tão... Porque era tão novidade, porque era novidade. Eu nasci em 80, portanto, eu quase estive in your face nos anos 80. Passei ali um bocadinho de nada, resves Campo de Rico. Portanto, eu nasci em 80. Eu ali com 10 anos já estávamos em 90. Já me apercebi de algumas coisas, mas algumas não era adulto o suficiente para perceber. Mas claramente acho que há aqui um efeito e que dá para perceber agora. O efeito de novidade. Não havia nada nos anos 80. Foi tudo construído, tudo era novidade. Aquilo foi feito revolucionário nos anos 80. Foi a verdadeira, claro, revolução da sociedade. Eu não digo da sociedade, não sei, porque infelizmente eu não vivi. Esses anos não sei dizer com conhecimento. Mas já apanhaste de casa. Os telhaços dessa. Já apanhei, sim, os telhaços, claramente. Mas a nível de tecnologias, de coisas que se criavam, arte, música, de cultura, tudo o que envolve a cultura, até no desporto, tecnologia, foi tudo altamente novo. E é normal que as pessoas tenham muitas saudades desses tempos. E depois há aqui uma coisa. Nós sempre vivemos na altura a ouvir, estamos em crise, nós estamos em crise. E nesses tempos, provavelmente, a crise não se manifestava tanto como hoje em dia. E se calhar foram tempos mais queridos para quem tinha na altura 20 anos do que tem agora 40. Não deve ser fácil agora para quem tem 40, que viveu ali o auge dos anos 80, ou 50 agora, não deve estar a ser tempos fáceis, claramente. E não existe essa... Então, existe, aliás, tal vontade de relembrar. Mas hoje, a loucura, era tudo novo. Mas hoje também esse pessimismo, essa depressão que existe em relação ao agora, é por não haver essa explosão constante de novidade. Não. E de se lembrar que não. Na altura... Não, agora isto está mal, porque está mesmo mal, ponto final parágrafo. Está mesmo mal porque... Não querendo alongar muito, mas está mesmo mal porque os parâmetros da sociedade, porque a economia, porque isto está, basicamente está tudo podre e mas tem que ser tudo repensado. Mas nos teus ouvintes notas que se fosse construída uma máquina do tempo eles voltariam atrás? Não tenho a menor dúvida. É que não ponho as minhas mãos no fogo. Ponho os meus ouvintes no fogo por isso, como eles voltavam atrás para se pudessem viver tudo outra vez. Ainda com mais gozo e dobrar mais ainda. É muito até uma máquina do tempo? Em termos, uma máquina do tempo? Não, claramente não. Em termos musicais, sim, nós fazemos viagens fabulosas, mas em termos de conteúdos, não, porque ainda hoje eu falei sobre a calçada portuguesa e sobre o facto de eventualmente se vir a perder a calçada portuguesa. Certo. Ainda ontem falávamos de qualquer coisa no Facebook. Portanto, é uma rádio que passa música relativamente antiga, old school, mas não é uma rádio com pó, claramente. Muito pelo contrário. Ainda hoje estávamos a falar também do iPad e qualquer coisa assim desse género. Portanto, qualquer coisa altamente atual. E que mostra que a rádio não é antiga. Uma atualidade misturada com aquilo que foi o passado. Exatamente. Exatamente. Há uma guerra fria entre o grupo Renascença e o grupo Média Capital? Eu acho que não. Eu acho que não há, pelo menos da minha parte, não há guerra nenhuma. Da parte daquilo que eu sei, não há guerra nenhuma. Muito pelo contrário. Existe a concorrência. E a concorrência, felizmente, neste caso, é saudável. Portanto... Acho que não existe guerra nenhuma. Mas quando falamos da rádio e da magia da rádio, transformamos a rádio em números, neste caso de audiências, nós estamos a fazer com que ela também perca um pouco dessa magia. Não estou a perceber. Estamos aqui a falar da luta evidente que existe, uhum, entre o grupo RCOM e o grupo, claro, Média Capital, existe, em relação às audiências. Aquilo que eu estou a perguntar é, quando nós transformamos a rádio em números, em percentagens, em gráficos, não estamos a transformar a rádio naquilo que ela não é? Estamos a dar o nosso melhor. Estamos a afinar a rádio para saber perfeitamente para quem falamos, a saber o que é que essas pessoas gostam de ouvir, não só de música, mas de conteúdo, e estamos a perceber que temos que dar o nosso melhor. Portanto, no fundo, até acho que ajuda muito a nós olharmos bem para os números e o que é que eles querem dizer, não é? Se eu for para a M80, provavelmente falar sobre Casas dos Segredos, não me quer parecer que os números vão refletir em bom o que o meu trabalho. Se calhar noutra, se calhar na cidade, já reflete um bom trabalho, não é? Por isso, os números, claramente, acho que ajudam à magia da rádio. Mas a rádio não está presa a uma vertente de negócio? Então, mas nós estamos no século XXI. Tudo tem que ser um negócio. Não é, não é um negócio, mas nós, obviamente, temos que sobreviver, não é? Portanto, não há outra forma de... Tem de ser um equilíbrio entre agradar anunciantes, tornar um produto acessível e apetecível e, ao mesmo tempo, conseguir agradar os ouvintes e misturar essas duas coisas. Mas há liberdade para gostar de se fazer rádio assim? E há espaço para gostar de se fazer rádio assim? Com essas condicionantes de publicidade, com essas condicionantes dos números... Mas não, isso não, para mim não são condicionantes. Eu sempre que abro o microfone não vejo nenhuma condicionante nisso. Nenhuma, rigorosamente nenhuma. Muito pelo contrário. Mas não há que assumir uma personagem? Não há o Paulo Fernandes da M80? Não, não é exatamente o mesmo. Um bocadinho mais tranquilo, um bocadinho mais calmo, ligeiramente, mas é exatamente a mesma pessoa. Exatamente a mesma pessoa. Como é que as rádios adjacentes, e neste caso... Se não, aí é que se perdia a magia, se eu fosse outra pessoa diferente. Como é que nas rádios adjacentes, e neste caso tens a experiência da M80, como é que se analisa, e voltamos novamente ao termo luta, ao termo concorrência, neste caso, entre a rádio comercial e a RFM? É uma luta saudável para o meio, traz mais pessoas para a rádio? E das outras rádios não falo, mas... É uma luta que claramente faz com que o ouvinte saia a ganhar, porque se aquelas 8 pessoas ou 9 pessoas dão o melhor de si próprias, o ouvinte só tem a ganhar. Fazendo a pergunta de outra forma, os portugueses voltaram-se a apaixonar pela rádio? A rádio está na moda. Talvez sim, eventualmente tenha estado um pouco fora de moda, mas claramente percebe-se que está muito na moda. E dá para ver o investimento. Os investimentos a nível publicitário estão ótimos em rádio, graças a Deus. E dá para perceber que as pessoas gostam de ouvir rádio e cada vez mais as pessoas gostam de ouvir rádio, ainda bem. Porquê que a rádio se transformou neste elemento sexy? O que é que trouxe outra vez as pessoas? Olha, primeiro está cheia de pessoas sexys, é uma coisa que não se aguenta, é uma coisa impressionante, não se aguenta a quantidade de pessoas sexy que trabalham em rádio. Até se quiseres eu dava-te aqui dois ou três nomes, pá, gente da M80 que é super sexy, olha que faz ali painel entre as 7 e as 11, super sexys. Bom, rádio está... Mas essas pessoas, pode estar aqui neste momento. Não. É assim, claro que está, a rádio está na moda, fazer rádio é muito sexy, há sempre aquela magia de conhecer o animador, de saber como é que é a pessoa que está por trás da voz, e se tu tiveres a sorte de conseguir aliar uma cara relativamente aceitável a uma voz também agradável e uma voz simpática, sobretudo, tens tudo para correr bem. Agora tens é que ter uma personalidade forte. Mas não? Também vivemos a cultura da imagem na rádio. Pois claro. Há então, que ser bonito para estar na rádio. Ajuda, sinceramente, eu acho que ajuda muito. É verdade, eu acho. Eu não estou a dizer que eu sou uma pessoa bonita, muito pelo contrário. Eu só estou a dizer é que ajuda muito, não é? Como é óbvio. Podemos inverter aqui um bocado o processo. Sim, sim. Achas normal uma pessoa trabalhar na televisão, uma pessoa linda de morrer, mas falar assim? Também não faz sentido, não é? E não, a televisão é a imagem. Há que existir um complemento entre esses dois fatores. E pegando na rádio atual, nesse lado mais sexy da rádio, das pessoas de volta à rádio, pegando nos mais jovens que neste momento estão em comunicação e que querem seguir rádio, esses mesmos jovens não podem ir um pouco ao engano? Um pouco ao engano da fama que hoje a rádio pode trazer? Hoje a rádio traz fama. Pois traz. Eles que vão preparadinhos para trabalhar muito. E para... É assim, fazer um programa de rádio pode ser uma coisa muito fácil, mas pode ser uma coisa muito difícil. Mas depois o resultado também vai ser outro. Eu posso chegar ali e dizer as horas e dizer bom dia, nunca me vou enganar, nunca vou fazer nada de mal, nunca vou ter ninguém à perna, mas o meu programa nunca será nada de especial. Eu posso chegar ali, ter passatempos no ar, ter ouvintes no ar, ter Nuno Marco, ter Camilo Lourenço, ter outra parceira, ter uma produtora, posso cruzar músicas, posso fazer brincadeiras com sons, posso fazer mil e uma coisas, posso dar conteúdos, posso dar um pouco mais de palavra, que é o tempo que nós falamos, e aí sim, já estarei a arriscar mais, mas o resultado também vai ser completamente diferente. Aí é mais difícil fazer rádio, porque requer muita técnica, muita paciência, mas o resultado também é outro. Hoje quem queira fazer rádio ou sinta... Preparem-se para trabalhar. Ou sinta a paixão pela rádio, mas sente essa mesma paixão de uma forma falsa, não como um meio onde trabalhar, mas num meio para atingir um certo fim, que é a exposição pública. Eu tenho vários exemplos de pessoas que passaram pela rádio, que queriam ir lá só para ter um emprego, pessoas que não ficaram na rádio. Isto hoje em dia é assim. Há que ter paixão para fazer rádio. Há que ter paixão para fazer e para continuar a trabalhar em rádio. Já posso falar com alguma experiência, tenho 11 de casa, ou pronto, mais ou menos 11 ou 12, ou 10 ou 11 ou 12, pronto, há de ser por volta disso. E já passou muita gente por aqueles corredores, muita gente. E os que têm paixão são os que ficaram e os que vão ficando. Pronto, sobretudo, vontade de trabalhar e paixão por fazer rádio. O resto vem por acréscimo com o passar do tempo e com a humildade. A seleção dos melhores é feita por aqueles que naturalmente, mais... Naturalmente. É feita naturalmente. A rádio é como o mar? Expulsa aquilo que não lhe interessa? Por forma e processo natural? Mais ou menos. Há pessoas que conseguem ir ficando, mas depois acabam por sair também. Mais ou menos. Não se pode fazer bem essa comparação porque... As pessoas não são lixo também. Sim. Não é? Mais ou menos. Não se pode fazer bem essa comparação. Mas parece quase que rádio é um os ser bons ficam. Autónomo. Eu falo pela experiência que tenho, pelo grupo que tenho. Os bons ficam, os que trabalham ficam, os que também têm a estrelinha da sorte ficam. É importante dizer isso. Quem vai à procura, se calhar, de outras coisas, acaba mais cedo ou mais tarde por sair. Onde é que a rádio ganha a televisão? Na paixão, na magia que é fazer rádio, no ambiente que se vive, e posso falar à vontade das duas coisas, é um ambiente muito diferente que se vive. Há mais humanismo, há mais proximidade quando falamos de rádio? Eu acho que as pessoas têm mais tempo para poderem conviver um pouco mais, porque a televisão também é tudo a mil, e é sempre tudo para, não é, na rádio se calhar é para ontem, na televisão para é para ontem. O mês passado, é para anteontem, pronto, se quiseres. Sim. E portanto é normal que as pessoas consigam conviver um pouco mais, e tornar mais, criar mais laços de amizade, etc, etc. E se calhar aí sim aplica-se o que estavas a falar há pouco, guerra fria entre SIC e TVI, lutas desmoradas entre SIC e TVI, aí sim acho que se aplica a guerra fria. Quem era o Paulo Fernandes das noites do domingo no programa Dança com as Estrelas? Olha, é o mesmo que está aqui à conversa contigo, claramente. Só que a diferença é que eu aparecia de fato e de gravata. Sentiste nessa altura alguma exposição pública? Sentiste algum reconhecimento? Fama, entre aspas, neste caso? Eu não gosto de chamar fama. Eu gosto de... Reconhecimento. Reconhecimento é mais giro e acho que é mais saudável. Sim, não nos vamos esquecer, foi um programa de verão. Na altura havia um programa relativamente fraco na SIC. O Dança com Estrelas era um programa muito bom, muito bem conduzido, com o grupo de participantes fabuloso, sim, gente fabulosa, apresentadora fabulosa, domingo à noite, em que, portanto, não havia concorrência à altura, portanto, é um programa que, a nível de audiências, rebentou tudo. Ainda hoje, as pessoas reconhecem, daí, sim, trouxe algum reconhecimento, mas, sobretudo, pelo misto de M80 e um pouco também da TVI, porque já tinha feito outras coisas na TVI, mas muito M80 e TVI. Mas o que é que te fez embarcar nesta viagem pelas noites de domingo? Foi um desafio que também lançaste a ti próprio? Eu sempre quis ter mais ou menos uma carreira paralela em televisão. Não a fazer especificamente aquilo que fazia na TVI, se calhar a fazer uma coisa muito mais de entrevistas também, mas uma coisa... Até mais TV 24. Se calhar era muito mais aquilo que eu gostava de fazer. O que é que me levou a fazer isso? Acho que não posso ser hipócrita, que é claro que termos financeiros, obviamente, me compensou. O desafio profissional, as pessoas com quem eu ia trabalhar, e ser mais um trabalho, obviamente, trabalhar também a televisão, acho que só podia aceitar, não é? E porque o programa em si era bom. O programa era bom, foi bom e vai voltar a ser bom em breve. É essa necessidade que existe também de entrevistar e falar com pessoas que não te limita só apenas às manhãs de M80. É que tens necessidade de buscar convidados. Por isso é que eu tenho um programa de autor, ao sábado às 5, na M80. Tem um nome brilhante, não me choca. Choca-te? Não, mas faz-me lembrar uma música bastante conhecida. E repete aos domingos às 11, e tenho a sorte de M80, há pouco disse que M80 é uma rádio musical, e isto é um programa só de palavra, sim, basicamente, portanto dá-me um gozo genial, consigo ter acesso a praticamente todos os convidados que quero, quando quero, e lá está por estar também num grupo forte, e tu sabes que por vezes não é fácil chamar as pessoas, nada, porque agendas difíceis, e às vezes são desconfiadas, não querem, tal, mas tenho essa sorte. E divirto-me imenso a fazer. Divirto-me mesmo muito a fazer. Porque não é uma entrevista, é uma conversa. Quem é da rádio sente necessidade de conversar? Ah, claro, e não é, mas é que não tenhas a menor dúvida. Mas isso complementa a tua talvez alguma lacuna que não tenhas a oportunidade de fechar nas manhãs. É o teu momento zen de rádio. É o momento que eu quis fazer durante 10 anos da cidade, que eu não podia fazer. Sim. Era impossível fazer isso na cidade. E é o momento que me torna pleno na M80. Eu, se não tivesse isto, ficava um pouco triste. Tenho isto, felizmente, um programa completamente da minha autoria, proposto por mim. Nunca houve outro na M80, nunca houve outro programa na M80 que fosse patrocinado com o meu um programa deste género, e só tenho que agradecer. Qual era a pessoa que gostarias de entrevistar para dizer no momento seguinte: ok, isto acabou? Nunca vai acabar, porque há sempre gente com histórias interessantes para contar. Mais ou menos conhecidos, mas há sempre gente com histórias importantes para contar, e giras e surpreendentes para contar. Quem é que me falta assim entrevistar dos grandes? Ando atrás do Paulo Bento para ver se o apanhava antes do Mundial. Atrás, ando a mexer todos os cordelinhos e mais alguns. Não está fácil, porque ele tem uma agenda... Poderemos ver-te dormir brevemente à porta da Federação Portuguesa de Futebol. Há limites, mas nunca digas não, mas estou a mexer e de que maneira os curlinhos todos para o ter lá. Voltando à televisão e à tua passagem pelo programa Dança com as Estrelas e outros trabalhos que também fizeste na TVI, o que é que uma pessoa da rádio leva para a televisão? Mais improviso, mais verdade, mais sinceridade? É assim, em televisão, tal como na rádio, a experiência ajuda muito as pessoas. Portanto, eu ali cheguei a Dança com Estrelas um pouco já verdinho, outra vez em televisão, que já tinha trabalhado há algum tempo, e já cheguei a este programa, domingo à noite, muita pressão em cima, obviamente, alguns nervos, cheguei outra vez um pouco verdinho. Mas o que é que uma pessoa pode levar? Em momento algum apanhaste a fazer uma branca. Em momento algum deu uma paragem cerebral, como nós costumamos dizer. E isso é uma coisa que a rádio ensina como ninguém. Ensina a improvisar. Ensina sobretudo a lidar com nervos, com situações desconhecidas, porque sempre que se abre um microfone, quando se volta de férias, ou sempre que se encara uma mesa de mistura como nós temos na M80, que são computadores por todo lado, 308 botões, que nós temos que mandar tudo e mais alguma coisa, aquilo impõe respeito, não é? E a rádio dá muito isso, ensina-nos que, ok, vais ter nervos, mas depois vão passar e vai correr bem. Prepara-nos muito para esses segundos que ali antes das coisas arrancarem, prepara-nos muito para isso. Quem faz televisão deveria passar uma temporada de empréstimo na rádio? A rádio dá a técnica e a imagem trabalha-se? Eu acho que sobretudo porque iriam divertir-se muito. A rádio poderia ser, neste caso, utilizando a expressão, um clube satélite da televisão? Não, somos muito mais do que um clube satélite. Muito mais, muito mais. E a televisão que se ponha, entre aspas, que tenha cuidado, porque a rádio está muito na moda. Claramente, já deu para perceber. A rádio tem uma identidade, neste caso, muito própria. Eu falo pelas rádios que conheço e que conheço bem, cá em Portugal, e estão muito na moda, claramente. Muito, muito, tem muita personalidade. Mas a rádio poderá umbriar com a televisão, quase com o meio de comunicação sagrado da nossa sociedade? Se tivermos em conta, por exemplo, que provavelmente o Grupo Média Capital Rádios de manhã fala eventualmente para quase 2 milhões de pessoas no total no somatório dos seus ouvintes, o que é que tu achas? É muita gente para falar, não é? Não sei para quantas pessoas é que o Gosha e a Cristina, que são, sim, os líderes, e os outros também falam, mas 2 milhões de pessoas é muita gente a quem fazer companhia, não é? Se calhar, não estou a dizer ombrear, mas claramente tem o seu próprio espaço. E mesmo em termos de receitas, tem claramente o seu próprio espaço, em que felizmente se financia a si próprio. Quem declara a morte constante da rádio tem noção desses números? Não. Não. Quem... Não se conhece ao lado da rádio que todos nós conhecemos e que ouvimos, mas não há muita informação em relação a esses mesmos. As pessoas que dizem que a rádio está morta provavelmente gostam muito de ouvir música, não é? Ouvem as suas próprias músicas, mas curiosamente, de 3 em 3 meses estão a mudar a música que têm no seu próprio iPod. Porquê? Porque precisam daquela novidade e só há uma coisa que lhes dá essa novidade: a rádio. Ou então eles próprios dão a si própria música, mas isso não cria a sua música e as suas escolhas, mas isso não traz novidade nenhuma. Portanto, só a rádio é que pode dar isso. Mais nada. A rádio ainda continua a ser um veículo para trazer novas modas. Neste caso, quando falamos de música, a rádio ainda pode ser o catalisador de uma música, de uma banda. Honestamente, o público já tem uma palavra a dizer em relação àquilo que quer ouvir e que gosta de ouvir. E a rádio também pode ir um bocadinho atrás. Acho que a rádio dá a provar. Se o público gostar, acho que pode ter a refeição toda dessa mesma música. Acho que é muito por aí. A rádio pode criar modas, e cria modas. Os Azeitonas, na Cidade FM, os Mundo Secreto, digo-te mais, fenómenos que se criam através da rádio, Gangnam Style, lembro-me perfeitamente na altura da cidade, acho que nós fomos os primeiros a pôr aquela música no ar. Agora, o que é que me veio primeiro? Se veio o YouTube ou se veio a cidade cá em Portugal? Não sei, é pescadinho de rabo na boca. O que eu sei é que a cidade pôs essa música no ar e foi uma febre autêntica. E há espaço para criar modas na M80? Claro que há, claro que há, porque nós não passamos feliz, nós não fazemos só música, nós fazemos, pelo menos estou a falar das manhãs, sim, nós fazemos muito mais do que músicas, fazemos conteúdos, portanto. E vocês sentem essa necessidade de também dar palavra com o Marco, com o Camilo Lourenço, falando dos problemas diários das pessoas com as suas finanças, vocês sentem que mais do que tocar música têm também que tocar as pessoas, têm que dar palavra isso era um claim da RFM, mais do que músicas tocamos pessoas. Claro que nós temos que fazer isso. Claro que nós temos que fazer isso. Porque senão, passado um ano, ninguém nos está a ouvir. Por isso é que a palavra é tão importante. E como é que um animador de rádio, como está aqui à minha frente, Paulo Fernandes, que gosta de palavra, reage àquilo que toda a gente afirma? Como toda a gente diz que a rádio vai morrer, toda a gente fala na ditadura das playlists. Olha, estou lá há 11 anos. Sim, sim, mas é exatamente a mesma. Ouvi são, as duas são as duas tendências que existem em relação à rádio. A ditadura das playlists, quem a diz, música quem diz, seguida. Quem a diz música... isso provavelmente ainda vê a rádio muito como um old school. Experimentem fazer uma rádio sem uma playlist e vejam onde é que ela vai parar. Mas a rádio tem que obrigatoriamente viver com uma playlist. A playlist é o meio condutor para aquilo que a rádio quer transmitir. Uma rádio para ser organizada e para chegar a um público definido e para ser uma rádio do século XXI, uma rádio adulta e uma rádio de sucesso, tem que ser o mais mainstream para o meu target. Se eu passar hoje de manhã aqui em Barreiros e passado uma hora, com todo o respeito que tenho, que é uma simpatia de pessoa que conheço, e se passado 20 minutos eu estiver a passar Nirvana, a Come As You Are, não vai dar bom resultado ao final do ano. Porquê? Porque eu estou a fazer uma sala ganhada. Agora, se eu passar só Kim Barreiros, Roberto Carlos, eu vou ter audiência, eu vou ter uma rádio de sucesso, mas para um determinado público. E vice-versa, se eu passar só Nirvana, Pearl Jam, Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi, Scorpions, eu vou ter sucesso para um determinado público. Portanto, as rádios têm que estar super afinadas para atingirem bem o seu target. Tem que ter uma playlist muito bem definida. Poderia dar-te vários exemplos de rádios que não são, não têm o sucesso que poderiam ter por não terem uma playlist e por ser uma autêntica mix de gostos de locutores que a fazem neste momento no ar. É uma rádio nacional, não te vou dizer qual é, mas é uma rádio nacional que era só abrir um bocadinho a pestana, como se costuma dizer, que tinham ali um produto altamente vencedor com os emissores que têm. Mas cada um gosta de passar a música a seu jeito e a prova está que não dá bom resultado. Mas a rádio é fidelizada através da rotina. Sim. As pessoas têm rotinas. Mas hoje não haveria espaço para uma rádio de palavra, e não estou a falar de rádio noticiosa, de documentário político, não estou a falar de uma rádio de palavra, mais junto das pessoas. Depende do que tu quiseres, se calhar há. Agora, a nível de publicidade, não sei como é que iria reagir. Eu acho que tem que haver sempre ligeiramente equilíbrio. Tens a TSF. Mas há um mercado bastante fechado no que a rádio diz respeito. Há paixão pela rádio, e voltando aqui novamente ao futebol, sempre vamos lá parar. Sim. Há paixão à camisola, há paixão à comercial, há paixão à RFM, há paixão à batata que não deixa ir para mais lado nenhum. Não. Agora vou parecer um bocado jogador da bola, mas nós somos profissionais, nunca podemos dizer que não a uma camisola. Não, claro que não, mas há paixão, não é? Obviamente, há paixão. Agora, se há paixão, eu falo por mim, porque eu estou há 11 anos naquelas casas, naquele corredor, não é? Seria muito difícil eu largar para passar ali para a rua Evans 14, obviamente, mas também me aparecesse uma proposta altamente irrecusável, astronómica, de valores. Nós não vivemos do ar, não é? Iria pensar, iria me custar muito, mas não estou a dizer que aceito, obviamente. Mas existe muito amor à camisola, claro que é. Pelo menos no que me toca. Como é que seria visto pelo mercado uma troca de animadores entre o grupo Renascença e o grupo Média Capital? Não sei, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas achas possível? Achas que seria... Neste momento não vejo onde é que algum, algum animador do grupo R.com poderia entrar dentro do grupo Média Capital, porque se tu fores a ver bem os sítios, os painéis estão todos cheios e estão bem cheios. Portanto, dificilmente isso iria acontecer, mas nunca sabemos o dia de amanhã. Se calhar estou aqui a falar amanhã, se calhar está lá outro meu lugar. Ou não. Não sei. Mas acho que não vai acontecer. Acho que muito dificilmente acontece. E vice-versa. Mas devido a essa paixão que falavas há pouco... Devido à paixão e também devido ao pacto de não agressão que existe entre os dois grupos. Há um sentimento de pertença que existe quando estás, por exemplo... Estás agora na M80. O sentimento de pertença em relação à cidade FM já caiu para te sentires agora... Caiu a partir do momento em que eu disse que sim, que ia para a M80. Agora, se eu continuo a adorar algumas pessoas que ainda lá trabalham, claro que sim, são dos meus melhores amigos, era impossível. Passei 11 anos, criei-me homem ao lado daquela gente, que agora são dos meus melhores amigos e que convivemos, sobretudo fora da rádio. É curioso que os meus melhores amigos trabalham dentro da rádio, ou parte deles, trabalham dentro da rádio, mas eu não os vejo durante o dia. Já temos horários diferentes. Eu trabalho de manhã e duas ou três pessoas também trabalham de manhã e a outra à tarde. Portanto, eu não vejo, literalmente. Vemos só fora da rádio e nós estamos a trabalhar no mesmo edifício. É assustador dizer isto, mas é verdade. Por acaso, pensando bem, nós só nos vemos ao fim de semana. É assustador, sim. Trocarias as manhãs por mais palavra da tua parte, por mais entrevistas, por mais pessoas, por um programa de autor durante mais tempo ao longo da semana? É ceder à tentação, não pode ser. Não pode ser. Eu tenho que ter... Já sou profissional e já que ando há tempo o suficiente para perceber que não pode ser. Não posso pôr mais palavra do que aquela que nós pomos. Tem de ser assim, porque as pessoas... há quem esteja muito com vontade de me ouvir, mas há também quem esteja com muita vontade de ouvir música. E eu tenho que ter a noção de que existem pessoas que querem ouvir, se calhar gostam mais de ouvir música do que ouvir a palavra dos animadores. Portanto, eu tenho que ter esse compromisso. Um bocadinho de música, um bocadinho de palavra. Se eu quero ter palavra, existe um programa aos sábados e aos domingos que se chama Não Me Choca, que está fantástico, podem ouvir. Mas o bichinho da rádio do Paulo Fernandes não se sente contraído não. Quando não lhe dão palavra? Não, nada. Não, é a mesma coisa, não. Eu tenho sempre palavra, a diferença é o espaço, é o tempo que eu posso usufruir dela. Eu no Não Me Choca eu tenho uma hora de conversa. Se calhar aqui eu não diariamente, há momentos em que eu não convém passar um minuto e meio, dois minutos, porque é muito tempo, não é? Para estar a ouvir sem ouvir música. Qual é a diferença entre fazer rádio sozinho e acompanhado? Experimenta jogar ténis contra uma parede e depois experimenta jogar ténis com outra pessoa do outro lado. Tem mais sabor quando se faz rádio? Não faz sentido, não é? Não faz sentido. É giro teres alguém que te dê, passa a bola, alguém que troque ideias contigo. E como é que se cria uma relação, neste caso, de proximidade com a pessoa que temos ao nosso lado e que guia a emissão connosco? Como é que nós construímos uma relação que pareça, a quem ouve, perfeita, uma sintonia fantástica? Eu acho que para já não se cria, vai-se criando. E depois é preciso também cometer erros. Diz? É preciso também cometer erros ao longo do caminho para sim, que... Sim, e é sobretudo admitir... É preciso verdade. Eu comecei agora uma nova dupla, a minha ex-parceira saiu, comecei agora a trabalhar com a Bárbara em janeiro, sim, início de janeiro. Ainda hoje de manhã, estamos em fevereiro, portanto ainda estamos a afinar muita coisa, ainda hoje de manhã ficamos a olhar um para o outro, então quem é que fala? E eu disse exatamente isso. Percebemos que, ok, ficámos a olhar para o outro, eu disse exatamente isso. Então, e agora quem é que é para falar? És tu ou sou eu? Então pronto, fala lá tu que eu sou cavalheiro. E ela foi. É preciso de ser natural. Ponto. As pessoas gostam disso. Naturalidade. Se enquanto assim for... Mas quem for... Naturalidade é importante, claro. Mas não há um lado egoísta num animador de rádio em fazer rádio sozinho, estar com o seu público? Eu posso dizer uma palavra e ser uma autêntica besta. Eu posso dizer mil palavras e ser uma besta. Eu posso fazer um silêncio e ser genial no momento em que o faço. Portanto, a palavra egoísmo, o espaço, o tempo de antena, isso é tudo muito relativo, porque eu posso abrir a boca uma vez e ser genial, eu posso estar a falar a manhã toda e só dizer as neiras, portanto, o programa, e é muito mais de fazer com uma equipa, a margem de manobra torna-se muito maior, aquilo que nós conseguimos fazer e idealizar é muito melhor, eu só vejo vantagens em fazer isso. Qual é a percentagem de improviso que se consegue numa dupla? Epá, é o que tu quiseres, é o que tu quiseres. Nós temos, nós sabemos. Mas é um improviso, e lá está, voltamos ao início da nossa conversa. É um improviso controlado, sim. Mas nós sabemos sobre o que é que estamos a falar, sabemos como é que queremos acabar aquele momento de conversa. Agora, pelo meio, eu pelo menos e a minha parceira, a Bárbara, nunca nos inibimos de dizer aquilo que queremos, saltar completamente fora do alinhamento ou do conteúdo que temos preparado. Ainda hoje, por exemplo, estávamos a falar de qualquer coisa, lançámos a música e a seguir era um sítio onde eu supostamente é só fazer uma passagem para dizer que vem aí o trânsito e as notícias e a outra música a seguir, e acabámos por falar da Sara Sampaio e saiu o momento mais giro da manhã, uma coisa en passant que foi total improviso, e eu bato-me tecla, naturalidade. E o que há a dizer sobre a Sara Sampaio? Olha, nós dissemos curiosamente que a Sara Sampaio, para já, não ousar falar da minha Sara Sampaio. Ah, peço desculpa. Pronto, depois... E da minha também, é? Sim, sim, querias. E depois, o que é que foi? Foi que ela estava nos 50 anos. da Sports Illustrated. E depois fizemos ali um trocadilho giro, porque se o completamente natural, que aquilo foi os 50 anos, não, mas não é a Sara que tem, ela está muito bem conservadinha, não sei o quê. Fez-se ali um momento muito natural, nada improvisado, genuinamente giro, com gargalhada fácil, giro, que acabou por ser o momento da manhã. E não estava nada pensado. E nas personalidades das duplas, quanto mais próximo de características forem, melhor, ou quanto mais afastados... Quanto mais afastado, à partida, melhor. Mas há que não inventar, não criar bonecos. As pessoas percebem quando é que é boneco ou quando não é boneco. Eu, se for para ali muito adulto, e volto a dizer, se eu for para ali muito adulto, a rir-me muito pouco, este tipo levou com uma pancada na cabeça, ou está mal da cabeça, o que é que se passa? É que ele hoje não se ri. Não. Eu sou o tipo que está sempre bem disposto, que se ri, sorriso fácil, fácil brincadeira. Se calhar a minha parceira pode ser a mais controlada, mas sempre sem haver cá bonecos e invenções. Mas isso não te leva também a um autocontrole? E neste caso falas da verdade e da naturalidade, mas nas manhãs não te leva a um autocontrole? Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser desta maneira, porque as pessoas já reconhecem. Não, eu tenho que ser assim, eu sou como sou. Percebes? E as pessoas reconhecem-me, graças a Deus, como eu sou. Portanto, não preciso de fazer nada. Agora, só tenho que ter consciência de que não posso, eu não posso chegar ali e dizer que hoje estou completamente taradão, só me apetece ir ver miúdas. Não, as pessoas sabem que isso seria mentir, sabem que eu sou casado, sabem que eu sou um... gosto de miúdas, mas calma, ele não é assim tão doido quanto isso. Portanto, é verdade acima de tudo. É um dos pilares da rádio de hoje em dia. É verdade, paixão e o amor pela profissão. Mas o Paulo Fernandes, por vezes, não tem vontade de deixar de ser Paulo Fernandes? Não. Nunca, sou tão feliz, mano. Tenho uma vida fabulosa, fabulosa, tenho uma personalidade que gosto de muitas pessoas, felizmente gostam de mim, tenho bom trabalho, tenho uma mulher linda, pagam-me para fazer aquilo que eu gosto e que faria de graça, mas não vale a pena depois para fazer esta parte, não é? Tenho uma vida fabulosa, não trocaria por um momento, não. Qual é a percentagem de Paulo Fernandes que existe então na rádio? É os 100%? 110%? 120%? 130%? E para aí os 98%. Há uma parte em que lamento, fica só para os meus amigos e para quem me conhece. 99%, vá, 99%. 99,5%, pronto, vá, para ser genuíno. O que é que há de Paulo Fernandes que não pode ser posto no ar? A minha vida privada. Há uma noção de privacidade. Há coisas privadas, essas eu digo. Há coisas muito, muito, muito privadas, essas eu não digo. Mas quem faz rádio, e neste caso não no ar, mas no assédio dos próprios mídia, quem faz rádio já se sente, e tu também estiveste ligado à televisão, mas há a necessidade de controlar aquilo que fazes, onde estás, com quem estás. Eu vou-te dizer, por exemplo, eu não tenho problemas nenhums em dizer, já disse isto mil e uma vezes na minha emissão de manhã, Bárbara, dia 22 de março, sabes onde é que eu vou estar? Vou estar com a minha mulher, de férias, aqui e aquele outro. Agora, eu não digo a que horas é que vou, não digo quanto é que a viagem custou, não digo há quanto tempo é que estava a planear, não digo porque é que vou para ali, há coisas que eu não digo, digo que vou de férias e vou para ali. Mas não há um assédio também da imprensa, neste caso dita é assim, cor-de-rosa? Eu vivo um bocadinho uma realidade diferente, porque a minha mulher é uma figura pública, é conhecida. Trabalhei em televisão, portanto é mais fácil eu ter um pouco mais de exposição. Portanto, eu não sei se os outros locutores que são, e falo também por colegas minhas que também trabalharam em televisão, notam também isso. Agora, eu não sei se só enquanto locutor, se ganha essa exposição ou não. Eu acho que ainda estamos a caminhar um pouco para essa fase. Se fores a Espanha e se perguntares quem é que é o locutor da cadena ou daqui, são autênticos ídolos. Mais, se fores ao Ryan Seacrest, é um autêntico ídolo nos Estados Unidos, etc, etc, etc. Há menos culto da personalidade quando falamos de rádio em Portugal? Um bocadinho menos. A rádio comercial está a desbravar esse terreno, sim, porque está cá há anos também no mercado. São profissionais que andam cá há muito tempo, sobretudo o Pedro e a Wanda. Estou a falar em termos de locução. Sim, okay? Sim. Não estou a falar do Marco, porque é um estatuto diferente. O Vasco está cá há menos tempo, obviamente. Mas o Pedro e a Wanda andam cá há muitos anos. Portanto, é normal que já vão tendo esse reconhecimento a sério na parte da imprensa. Os restantes, estamos agora a caminhar nesse sentido. É para onde vai a rádio? É para essa criação dos ícones? Para essa criação do culto da personalidade? Eu acho que sim. Porque isso também agarra as pessoas identificarem-se. Vamos criar estrelas na rádio? Eu acho que já existem estrelas na rádio, graças a Deus. Mas estrelas que consigam fazer capas, manchetes? Sim, claramente, sim, eu acho que sim. Acho que sim. Acho que já existe isso. E há pouco falavas da tua postura perante a vida e da tua condicionante de teres alguma exposição tal qual como a tua mulher o tem. Como é que uma pessoa que ri, que chora, que é normal, que anda de carro, que é perfeitamente normal aos olhos do mundo, lida com esse conhecimento, com essa fama, com essa proximidade das publicações? É giro, mas depois passa. É giro. Ah, olha eu aqui na revista. Fiquei mesmo mal nesta, pumba, já passei a mas página. Mas não há aí... E estamos a 5 minutos de terminarmos a entrevista. Não há aí um ego que se alimenta, mesmo, não estou a dizer de forma consciente. Eu estou a perceber perfeitamente o que estás a dizer. Aqui o ego sabe bem, faz umas massagens ao ego, mas à medida que tu vais envelhecendo, vais percebendo que não é isso que interessa. Interessa é tu seres reconhecido pelo teu trabalho. Esse é o meu principal objetivo neste momento, é ser o melhor no meu trabalho e ser reconhecido pelo trabalho. Quando isso acontecer, tenho a certeza absoluta que vou ser, não quero ser, mas tenho a certeza, ou que não ambiciono, que vou ser famoso, vou ser reconhecido, etc, etc, etc. Vem tudo atrás. Se eu for bom no aquilo que faço. O que é para ti a rádio? Olha, é o meu sustento. É o que paga as contas. É o que paga as contas, é o que me faz levantar cedo todos os dias às 5 da manhã. É a minha amante. Ah, pá, não me entendo, estou a melhor ouvir isto. É a minha amante. Quem é o Paulo Fernandes que esteve aqui comigo? É o mesmo que está todos os dias das 7 às 11, nas manhãs é 84. E como é que ele se define? Olha, um tipo bem disposto, está sempre preparado para a galhofa, adora ouvir música, não consegue conceber a vida sem música, sem áudio, agora utilizando um termo mais old school, mais técnico, sem som. Epá, sobretudo muito bem disposto, bem disposto com a vida. E uma pessoa que aceita mesmo assim ser entrevistada, apesar de todas as condicionantes que ocorreram no dia de hoje. Este atrasou uma hora, mas pronto, valeu a pena, estás a ver. Com acidentes e tudo à mistura, mas depois contamos isto num livro ou qualquer coisa assim do género. Bem, foi mais uma entrevista das Conversas de Esquina. Paulo Fernandes, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. E assim terminamos mais um Conversas de Esquina. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Foi Paulo Fernandes. Podem acompanhá-lo na M80 e também aos sábados, duas horas antes das Conversas de Esquina. O seu programa também na M80, também dedicado à conversa e a entrevistas. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Até à próxima semana. Até ao próximo sábado. Tchau, tchau.